tá, porra, no 962. O meu livre acionar, boa tarde. Confio com o ato para permanecer ou transferir de solo? Solo 219. A turma 069, a linha da cola, pistola 02090, grau 099. A linha da cola, pistola 06 Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, abre também, 566. Retornando para a Proa Recife, na frente. 109.04, chame Recife, a frequência é ONU 251. 251, Camarágua, 804, tem um monte. Boa. Firmando o Gol 1897, autorização com minha Juliette. 1129, mano, para a cópia. Salvador, bom dia, Gol 1897, tem a Juliette, autorização com 897, com fins autorizados, 360, López 116. Decola da 10, primeira curva direita da El Lenda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5045. 9, decolou 41, controle 119, decimal 35. Fugindo 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado. 98, controle 5045. O transfer está confirmando, é Uppers 16, tá correto, Mapuche? Uppers 16. Para o táxi, 1607, alterna, Galeão, 3 horas e 50. Galeão, tem como escutar 1950 no meu. 1607, taxa direita, Índia, Alfa, ponte 0,0, torre, 1862, atimento 907. Índia, Alfa, ponte 0,0. Ele é 9990, graças. Aquilete Romeu, livre táxi, após ponte para da 17. Autorizada presente, vento 090 graus, 109, Aquilete Romeu, após fora do solo. Alfa mantém ponto de espera dando certo. Fora. É colado aos 43, controle 119, decimal 8. Max Lute 1. 9980, controle grato, bom dia. Muito bom dia, papapapá, Mike Gillette Romeu. Papapapá, Mike Gillette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial bom dia, capitão, decolado da 97, comprou a norte, a intenção é sobrevoar em Cajazeiras, mantendo 500 pés, na escuta permanente do controle. Positivo, Mike, Juliette, ouvindo. 607, bom dia. 607, bom dia, linda decola, pista no 0, vento 100 graus, 109. Interceptou o localizador? Afirmativo. Ciente no localizador em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. 86, bom dia, obrigado. Boa. Tenho 38, copia? 3597, autorizando Brasília, 380, Operzulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, direção elevo. Controle 119, decimal 8, transponder 5060. Alfa Vitor Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial, prossiga visual, chame através do Fora da Barra, vai fazer TGL em Veracruz? Assina aqui, TGL em Veracruz. Muito bom, chame através do farol da barra. Através do farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Tá autorizado o pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, 99190. Controle 1 no 9, decimal 8. 19, 8, 9, 07. Bom dia. Salvador, bom dia, 9, 07, na ABO, passado 2000. 9, 07, o controle contato radar 7. No 605, Galeão, autorizado 360, Opel 150. Decola da 10, primeira curva direita, Nandael, Leda Bridge. Controle 19, decimal 8, transponder 5042. 360, autorizado, Opel 150, decolando a 10, curva direita, Nandael, Leda Bridge. 198, controle de saída, 5042, teste, manda aqui, 0. Mesa pista correta, sinal posicionado. Recife autorizado, 390, pelo 58, decola 10, curva esquerda, transição Aracaju. Controle 1 no 9, 8, aciona 5057. 3 9 8,

Meu Oscar Bravo, você. Ou no 8977-04 autorizado, puxa, está na chama táxi. Autorizado, boa noite, 97. Confirmando, o gol 9280, número 1 para iniciar no setor no 03. Confirma, está autorizado no 3-9210? Negativo, senhor, o número 1 para iniciar no setor. Tráfego da companhia no 04 está iniciando. Gol no 7-5, vento 090 graus, 009, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado até colagem, a minha ainda é colagem. Gol no 7-5. Baixo,

3554 para o táxi, o POB é 39, 4 horas de autonomia, Serna, Salvador. Táxi autorizado via parte 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118-62, altimetro 07. Parte 1, Índia e Alfa, quando pronto, 18-6-1017. Obrigado, senhorita. Bom trabalho e bom final de semana. Obrigado, senhor também. Tá no radar. Ciência com 7-5. Estourou teu papá para Nanuque, qual é a radialidade de saída? Ciente, Vitor, o teu papá decola da 17, primeira curva direita no corredor axé, restrito 1 no meu pé, até o farol da barra, liberação do controle. O nível autorizado é 105. O controle em 119.8, transponder 5012. 897, autorizada a linha de colapso, no 0.090, grau 089. Alto, linha de colapso, no 0.097. Cliente, está confirmando, o nível autorizado foi 1.05. Chama para sua metade, estou rindo no 8 mesmo. Após a passagem do trípico 920 autorizado por instrumento. Afirmativo. Chama o táxi. Autorizado. E aí, trípico 514. Bom dia. Após o gol iniciar, a Lima tem cabeceira no zero. Após o gol. A... Confirma? Ok, considerando sala 58, liga pra gente, meu escurado. 897, decolou 59, controle 119, decimal 8. 198, 897, bom dia. Fico no 4, 20, 090 graus, 089, autorizado a decolar, pista no 0. Esse é o controle Salvador, meu cordial, contato rápido. Vitor, até papá, livre acionar, tal táxi. Salvador, bom dia, Rio 973, informação direto, 390 para Recife. Bom dia, para cópia, 121.9, Rio 973. 19, obrigado. Fico no 4, decolou 01, no controle 119, decimal 8. 119.8, muito obrigado, bom trabalho, bom fim de semana. Exatamente. Gol 1795, chame Recife 1260. 260, bom dia, agora não está aqui. Boa. Telefone da esquerda, Puca, transmissão Aracaju. Controle 1935, segundo 5065. 10 autorizado para Recife, na Peruí. 58. Puca, Aracaju, 1935, controle 5065. Matias, vamos pegar para mim. Agora para o telefone, 93. Táxi 9280, tá com 94 a bordo, 3 horas e 10, Salvador. 9280, táxi direita, Índia Alfa, Porto Estero, 90, Torre, 186, altímetro 907. Índia Alfa, 86, Morapão, 907. Boa, 9280. Boa 9280, autorizado a alinhar e manter para o 010. Doutor Papá, autorizado a linha MT, cabeceira no 7, a porta pronta. Tripe 554, esquerda Aracaju. Esquerda para Aracaju, tripe 55 no 4, grato, senhor. Afirma ativo, autorizado a decolar, pista no 0.090 graus, 129, ou 9284. Autorizado a decolar, voo 928. Papá, 20090 graus, 099, autorizado a colapso no SESC. Autorizado, chama o táxi. Voltará. Vai aguardar, o tráfego do 07 já foi autorizado. Aguarde, vou ter escuta assim que dá o seu autorizo. Tamo aqui, pois. 19.18, voo 9.28. Papá, decolou 06, controle 19.8. 719? 8. 719.80, papá. 09280 é o controle Salvador, está em contato radar voando Puca. Afirmo, voo 9280. Controle Salvador, muito bom dia, Papá Tango, Victor Hotel Papá, transfere pro do Farol da Barra. O Victor Hotel Papá transfere, esse é o controle Salvador, qual é a radial ideal de... para ir prosseguir direto destino? 224. 224, ciente, suba sem restrições para o nível de voo 105, afastamento direto na radial informada. Afastamento direto, muito grato, 105, Papá. Gol 1897, chame Recife 1251. 1251, 897. Parte de transmissão não copiei. Resumo 53, autorizado Galeão no 380, apertura 10, decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 3, corrigindo, 198, controle 5066. Galeão autorizado, 380 via Upper Zulu 10.